Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos. A escritora e jornalista Alexandra Lucas Coelho foi correspondente do Público em Jerusalém. Começou a tratar a temática israelo-árabe há quase 20 anos, em 2002, na Segunda Intifada, e tem dois livros publicados sobre Israel e Palestina. Boa noite e bem-vinda. Fica a ideia de que Israel quer tapar, colocar uma espécie de véu nos olhos do mundo ao proibir a entrada de jornalistas no país por estes dias e ao ter bombardeado daquela forma um edifício onde estavam televisões e agências internacionais. Dias sem o testemunho dos jornalistas, Alexandra, são dias altamente perigosos. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos. Obrigada por esta oportunidade. Sim, o que se passa é, hoje termina um feriado em Israel e Israel aproveitou para fechar a entrada, encerrar o seu gabinete de imprensa e foi impossível os jornalistas entrarem em Israel, enviados entrarem em Israel nos últimos dias e isso vai se prolongar até à próxima quinta-feira. Até quinta-feira não há entrada de jornalistas em Israel. E para além disso, como vimos, a Associated Press e a Al Jazeera foram diretamente atingidas. Gaza é um cenário como não existe no mundo, não existe nada que se possa comparar a Gaza, não há um território assim, uma situação assim no mundo inteiro. E é muito difícil entrar em Gaza, é difícil o acesso a Gaza, ao contrário do que acontece, por exemplo, na Cisjordânia. Os turistas podem entrar na Cisjordânia, muita gente já terá entrado na Cisjordânia, provavelmente gente que nos está a ouvir em casa já terá entrado, já terá visitado a Palestina, mas não é assim em Gaza. Muito poucas pessoas, na verdade, puderam testemunhar o que é Gaza nestas últimas décadas. E por isso é vital, porque nós estamos longe, foi uma semana de terror absoluto em Gaza, uma semana de horror. Eu estive em contacto permanente com amigos de há quase 20 anos, gente muito próxima que eu vi crescer, e aquilo que se passa é algo que nós estamos ainda longe de poder ter uma noção. Mas eu gostava, antes de partilhar um pouco do que tem sido esse contacto com Gaza ao longo destes dias, isso obviamente é fundamental, embora o ideal fosse que essas pessoas pudessem falar diretamente, mas antes de poder partilhar alguns destes testemunhos, eu gostava de poder falar de algumas questões de fundo. Que têm a ver com este assunto há 73 anos. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é: não é um conflito. Isto não é um conflito. E nós temos que mudar esta linguagem. O que se passa em Israel e Palestina não é um conflito tal como aquilo que se passa entre opressor e oprimido, entre violador e quem é violado, não é um conflito. Então é o quê? Não é um conflito, é uma ocupação, é uma anexação, é uma colonização há 73 anos que viola permanentemente as leis internacionais, as resoluções internacionais da ONU, de que toda a gente tem conhecimento, de que a generalidade dos países da dita comunidade internacional que assinou, que votou, Portugal incluído, toda a gente sabe, Israel é um Estado acima da lei, é um Estado sem comparação no mundo inteiro. Ou seja, há um cinismo da comunidade internacional ao não condenar? Sim, é assim, há uma impotência, que é uma impotência que tem que acabar. Quando eu frisava aqui que não se trata de um conflito, é importante ter noção de uma coisa. O que se passa, não há dois lados aqui, não há uma simetria. Há um Estado que tem dois povos na mão, um Estado só, um Estado, que é Israel. Esse Estado tem dois povos na mão, tem os israelitas e tem os palestinianos na mão. Há um desses povos que tem direito à vida, tem dignidade, tem liberdade de movimento. Há outro povo que está completamente refém há 73 anos. E dizer que é preciso criticar Israel, que é preciso instaurar sanções imediatas a Israel, que é preciso boicotar Israel, como a África do Sul foi boicotada, porque o que se passa em Israel no regime da apartheid, dizer isto não é retirar humanidade ao povo judaico, não é retirar humanidade ao povo israelita, é dizer este Estado, este regime não serve à humanidade, nem de israelitas, nem de palestinianos. Porque então o que é que o mundo, o que é que Portugal, o que é que a União Europeia, o que é a ONU, que tem como secretário-geral um português, pode fazer nesta altura, Alexandra? Pode deixar de lidar com este conflito, que não é conflito. Esta linguagem que está connosco permanentemente e que tem que ser cortada. Vamos começar por uma raiz, que é o Holocausto. Nada nega tanto o que é a herança do Holocausto como o comportamento de Israel. E isto é uma raiz fulcral para a comunidade internacional poder agir. Enquanto o mundo tiver medo de falar, enquanto o mundo tiver medo de Israel, porque o que se passa é isto, o mundo tem medo de Israel e tem medo de falar. Porquê? Porque existe um Holocausto que nos deixa uma herança a todos, uma herança de humanidade. Essa herança de humanidade, que é a herança de nenhum povo deve ser perseguido, nenhuma etnia deve ser perseguida, ninguém pode ser exterminado. Essa herança, que é uma herança de todos nós, uma herança de humanismo, uma herança de humanidade, é a herança que Israel está a destruir. Ninguém está a destruir tanto a herança do humanismo e de humanidade que o Holocausto nos deixou como Israel. E é isto que tem que terminar. Israel fez do Holocausto um pshishbek, fez do Holocausto, abusa do Holocausto, explora o Holocausto, transformou o Holocausto numa rolha, que está a tapar, que está a calar as Nações Unidas, que está a calar os diplomatas internacionais, que está a calar os líderes da comunidade internacional. E enquanto não mudar este paradigma, não é como os políticos costumam dizer, enquanto este paradigma não acabar, enquanto nós não entendermos que a verdadeira herança do Holocausto é a humanidade que está a ser destruída em Israel neste momento, Israel é o pior inimigo. Alexandra, gostava de ouvir-te durante mais tempo, sabemos que este jornal tem 30 minutos, dava-te por isso mais um minuto para testemunhos que tenhas, e sei que os tens, das últimas horas dos contactos com Gaza. Eu gostaria só de dizer que já que não é possível contar com os Estados Unidos, e o Presidente Biden deixou isso muito claro em relação a alguma mudança imediata, Portugal tem neste momento a presidência da União Europeia até de atenção ao que se está a passar esta semana de terror, são absolutamente inaceitáveis. É preciso que Portugal até 30 de junho aproveite esta oportunidade para fazer alguma coisa em relação ao que se está a passar. É preciso que a União Europeia aproveite esta oportunidade, já que os Estados Unidos não vão fazer absolutamente nada para mudar isto. E é preciso que as Nações Unidas, neste momento com o secretário-geral António Guterres, que é um português, mudem aquilo que está a acontecer há 73 anos. As resoluções das Nações Unidas, aquilo que a comunidade internacional votou, esta ilegalidade da ocupação do apartheid israelita, tem absolutamente que terminar. Não, toda a gente sabe exatamente o que é que está em cima da mesa, o que é que foi votado. Em relação ao que se está a passar em Gaza, eu gostaria só de terminar com isto. Eu tenho este amigo, esta família que eu acompanho há muitos anos. Falo com eles todos os dias, nunca sei quando vou deitar o que é que vai acontecer, nunca sei quando acordo se eles ainda estão vivos. Este homem, ele foi torturado, detido e torturado pelo Hamas. Este homem é um pacifista, um farmacêutico que eu conheci porque a Cruz Vermelha me pôs em contacto com ele. É uma família cujo coração, eu ponho as minhas mãos no fogo pelo coração desta família, como por muita gente que eu conheci em Gaza. Gaza é um lugar onde eu nunca vi um pedinte na rua. Gaza é um lugar onde eu nunca vi ninguém ser abandonado. Pois este homem, Ayman Nimer, meu amigo há tanto tempo, dizia-me ontem, se eu tivesse um míssil, eu disparava este míssil. E qualquer um de nós, para defender os nossos filhos numa situação em que eles estão a morrer, em que a qualquer momento podem ser mortos, qualquer um de nós faria isto para se defender. Está na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que temos o direito de nos defender da tirania. É isso que as pessoas em Gaza, 2 milhões de pessoas em Gaza, num território de 40 quilómetros por 6. Viva o povo palestino! Viva! Palestina vencerá! Quando as crianças têm de ser amedrontadas no caminho para a escola, quanto mais jovens têm de ser arrancados das suas casas na calada da noite para serem encarcerados por tempo indeterminado, sem acusação, sem culpa formada, sem assistência de um advogado. Por quanto mais tempo os homens e mulheres têm de ser humilhados nos checkpoints do exército israelita, para que a mais singela piedade se apoder de vós, ao ponto de reconhecerem que sim, que estes também são gente, homens e mulheres que têm direito a ser protegidos de uma ocupação que os aniquila como povo e a viverem a sua vida em paz e liberdade na terra que foi dos seus avós. Zingarelhos. Que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca Zingue.